Relaxe aí, o mundão tá cabuloso. Caminhar pelo certo, eu sei o quanto é difícil. Pegando atalhos e desvios, ladrão. Na real é sem chance. Só vai vendo. Toda a miséria, todas as vidas perdidas por causa de guerras, inveja. Dinheiro, seringa, cocaína, bloqueada no esquema. Vários manos, muitas minas, chispa, olho grande, gorro. Aqui não tem suborno. Na favela tudo que cê vê, pra nós é pouco. Então soco, pipoco, sofro. Cada dia parece ser mais longo. No espaço físico, o máximo que alcança é o teto. No universo paralelo, decepções perpétuas. Amigos não estão por perto, certo. Repleto de ideias, revolução na mente, a tragédia. Na favela gera fome, polícia chega e corrompe. Some com os flagrantes, na demanda busca fama. Se levanta, só quem é? Sai da lama, abre o olho, sai da cama, acorda pra vida, que não é feita somente de correria. Mano, te convida pra arrumar um aí, trampo. Quem diria? Um salário por dia. Em quem você confia? Na mídia, na apologia. E o resto que sai na revista? Não entrevista, monotonia. Rotina de quem leva a revista. Na periferia, as condições são as cria mínimas. Após cria, no cair do sol, ao passar a brisa. Todo momento, moleque crescendo na agonia. Nasce-me pra baixo, assustado. Consequência esperta, mas que ligado. Ao seu redor com os próprios aliados. Com pipocos e copos, com rajadas eu me acordo. Pra ver o mundo do seu real modo, polícia é corrupção. Não topo. Com pipocos e copos, com rajadas eu me acordo. Pra ver o mundo do seu real modo, polícia é corrupção. Não topo. Chorar, crer pra ver, sonhar. Parece um pesadelo, me deparando com beco, viela polícia. O medo eu vejo. Partilha o continente, desejo a paz. Se for do gueto, um sabelirismo de frente pro abismo. Erros e acertos, pensamento, sofrimento. Os manos jogando a releta através do tempo. Arma, droga, maldade, esqueço o fogo quando eu presto. Só tu relembro dos bons ruins momentos. E tese, repete, tristeza, moleque. Brinca, alegria, sorriso, se cresce. Amigo é seus amigos seguro. Morre de velho, outros ao sair paz do interior. Geralmente não é o que eu sinto. Menino convive, homicídio, genocídio, latrocínio. Cuida do perigo, 9x não é feliz. Nas quebras tem juiz, aí o povo pede bis. Na favela é assim, o crime não tem fim. Enfim, sim ou não, não sei. Tudo é relativo, me mantenho vivo. Resisto, consigo, terno de madeira. Sistema carcerário, esquifo-me. Papel e caneta na mente, o rap é sublime. Dia C, sem reservas e completo nosso time. Simples, bem feito, todos têm defeito, mas corrige. Sistema contra o povo imprime, a lei já não existe. Pra muitos que pedem que fique, a lei já tá no crime. Filme de terror, para o oeste, final triste. Porque meus sonhos não são objetos reluzidos na vitrine. Os boy não curte, na real você não entende. Fala do sofrimento do gueto, da nossa gente. De pele escura e as mãos calejadas, seus ouvidos acostumados a ouvir rajada. Seis balas do tambor, cadê a esperança? Com as próprias mãos, minha sede é de vingança. Mas evolução não se faz com arma de fogo, e sim levando humildade e consciência pra todo meu povo. Na correria atrás do malote, contando café e a sorte. A ideia do rap é tão forte, é rajada no ouvido dos cofres. Sua alma não vai descansar, mesmo depois da morte. O traidor por nós lembrado, Judas Iscariote. Tudo moderno, bateu na mulher do filho, rasgou o caderno. Se acha tão macho, quero ver. Tô na ponta do prego, não sei onde me encaixo. Falta a peça do jogo Lego, ilusão fazer um castelo. O flagrante do mundo martelo, corrupção fardada nos colocando algema. Cadeado e grade, realidade do sistema. Advogado, polícia, juiz, dinheiro é mais problema. É tudo um esquema, eu tô ligado, mas não top. Só lembram da favela pra pedir o nosso voto. Os verdadeiros ladrões usam terno, não são suspeitos. Presidente, senador, governador, prefeito. Então, graças a vocês o gueto tá daquele jeito. Aí, meus manos, eu respeito. Esse é meu conceito, sem preconceito, ninguém é perfeito. Só peço igualdade entre branco e preto. Nas ruas de barro descalço renascem os poetas. No seu caminho nem todas as portas vão estar abertas. Aos 18 anos excesso de contingente, então fui recrutado a ser a máfia. Ilha, continente. Tudo que você vê é superficial, é uma espécie de maquiagem, uma lente de contato. Michael Maloca, Mukasa, Caslu e a família Z, a máfia, mostrando o mundo do seu real da modo, da sua verdadeira forma, daquele jeito. Poucos, poucos e copos, com rajadas eu me acordo. Pra ver o mundo do seu real modo, polícia é corrupção. Não topo. Poucos, poucos e copos, com rajadas eu me acordo. Pra ver o mundo do seu real modo, polícia é corrupção. Não topo. Quem vai topar? Não tem negócio com a polícia. Jamais. Acredite neles.